depois não pode emendar. Na emenda, mas cantada de viola, arruma a rima na hora e não deixa a rima quebrar. De fogueira, 30 dias de balão. É 30 dias de festa e o povo querendo mais. Mulher sem querer não presta, mas querendo é bom demais. Mulher querendo é bom demais, mulher querendo é bom demais. Mulher sem querer não presta, mas querendo é bom. Mulher querendo é bom demais, mulher querendo é bom demais. Ele inventou, deu comida a todo mundo e cachaça ao tocador. O sanfoneiro animou, puxou o bolo e com fé, todo mundo arrasta, porque o forró. Festejo ele inventou, deu comida a todo mundo e cachaça ao tocador. O sanfoneiro animou, puxou o fone com fé, todo mundo arrasta, é porque o forró começou. Yeah. acordes eternos, os abombar nos refrões, o tum-tum-tum no meu peito, tirim-tirim nas canções, melodias que encantam, se espalhando pelo ar, emocionam e arrepiam, e fazem o caipira cantar, emocionam e arrepiam, e fazem o caipira cantar. FM. A garota fofura, tão doce, tão meiga que eu vi. Eu a vi de perto e posso dizer, pois senti. A garota fofura, tão doce, tão meiga que eu vi. Eu a vi de perto e posso dizer, pois senti. Atenção, galera! Como é que canta o peru? o meu peru. Não sei quem foi. Se eu encontrar, vou me vingar. O meu peru era de raça, de estimação. Adeus, peru. Da música 90.5. Ei, mundo! Oi, Lua! Como é que tá o nosso Nordeste? Ai, bom demais! Bom demais, tá que tá! Seu Januário, tome um gole de quentão. Solta foguete, quero ver subir balão. Puxa esse fole, oito baixo verdadeiro. Bota gás no candeeiro e chama as moças pro salão. Oh, oh, oh, coisa boa! Vem mais! Se termina! Arrepete, arrepete. Festa animada pra quem sabe aproveitar. Quem dança, dança. Quem não dança, quer dançar. Lá no terreiro é o que se vê falar. É o maior tocador que já fez nesse lugar. Oh! E você já? Vamos lá na roça, menino. Olha a vantu. Traz a cachaça, Pedro. A fogueira tá queimando em homenagem a São João. O forró já começou. Vamos, gente, rapa, pede nesse salão. Dança Jaquim com Raquel, Luiz com Yaya. Dança Janjão com Zabé e eu com Sinhá. Traz a cachaça, Mané. Eu quero ver pai voar. Traz a cachaça, Mané. Eu quero ver pai voar. Olha pro céu, meu amor. Vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor, como no céu vai sumindo. Foi numa noite igual a esta que tu me deste o coração. O céu estava assim em festa, porque era noite de São João. Havia balões no ar, shot baião no salão. E no terreiro o teu olhar incendiou meu coração. Olha pro pro céu, meu amor. Vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão musicou, como no céu vai sumindo. Foi numa noite igual a esta que tu me deste o teu coração. O céu estava assim em festa, porque era noite de São João. Havia balões no ar, shot e baião no salão. Vi no terreiro teu olhar, que incendiou meu coração. Olha pro céu. Muito bem, olhei pra você, Luiz Gonzaga e Fagner, cantando pra você a música. Seu Januário, São João na Roça, uma sequência aí preparada com todo carinho pra você, já chegando ao final de mais uma edição do Conexão da Noite, especial junina pra você. Amanhã a gente volta, amanhã estamos de volta a partir das 20 horas, estamos de volta com você. Para mais uma edição do Conexão da Noite com muito mais música, muito mais sucessos para você ouvir. Ótima noite para você, fica com Deus, fica bem, bom descanso para você. Quem dança, dança, quem não dança. A gente se encontra aqui na programação da sua preferida, a sua rádio Atalai FM. Amanhã estamos de volta. Bom descanso, até amanhã, fica bem, fica com Deus. Tchau, tchau. Rádio Atalaia FM 90.5. Na cidade de Óbidos, estado do Pará, no coração da Amazônia. Eu vou. Nesse São João. fogueira a queimar. Sou sou bebê bebê nini didi ta ta ta ta, ah pa pa pa pa re se si da da da da, é bebê bebê bebê nini didi ta ta ta ta, ah pa pa pa pa re se si da da da da. Sou sou bebê bebê nini didi ta ta ta ta, ah pa pa pa pa re se si da da da da, é bebê bebê bebê nini didi ta ta ta ta, ah pa pa pa pa re se si da da da da. Comecei a rir, ela ficou zangada, achei até que ela estava brincando. Falei pra ela, diga seu nome direito. Ela tossiu e começou soluçando. Bateu os pés, depois levantou os braços. Conheci logo que ela vinha me bater. Se levantou, me xingou e me bateu. E novamente começou a me dizer: sou sou bebê bebê nene didi ta ta ta ta, ah pa pa pa parele si si da da da da, é bebê bebê bebê nene didi ta ta ta ta, ah pa pa pa parele si si da da da da. Sou sou bebê bebê nene didi ta ta ta ta. Me falou, vá, vá, vá, vá. Meu, meu, meu, meu, que, tiriri, dudu. Quer, queruru, pu, pu, pu, pu, mama, já, já. Falei pra ela, diga seu nome outra vez. Ela zangada me empurrou perante o povo. Se encolheu, se esticou e fez careta. Muito nervosa, começou a dizer de novo: sou, sou, bebê, bebê, nene, vivi, ta, ta, ta, ta. Ah, pa, pa, pa, parele, si, si, da, da, da, da. É bebê, bebê, bebê, nene, vivi, ta, ta, ta, ta. Ah, pa, pa, pa, parele, si, si, da, da, da, da. Sou, sou, bebê, bebê, nene, vivi, ta, ta, ta, ta. Ah, pa, pa, pa, parele, si, si, da, da, da, da. É bebê, bebê. Depois notei que a coitada era gaga e o seu nome não sabia explicar. Seu nome era Benedita Aparecida. Demorei muito, mas consegui decifrar. Eu fui embora e nunca mais a procurei, mas parecia que ela estava junto a mim. E até de noite, na hora que me deitava, eu escutava uma voz dizendo assim: sou sou bebê bebê nene didita ta ta ta, ah pa pa pa parele si si da da da da, é bebê bebê bebê nene didita ta ta ta, ah pa pa pa parele si si da da da da. Sou sou bebê bebê nene didita ta ta ta. ZYR 571, canal 213, 90.5, Rádio Atalaia FM, uma emissora da Rádio e Televisão Atalaia, Óbidos, Pará. Rádio Atalaia FM informa a hora certa, 22:01. Caiba Indústria e Comércio é sinônimo de empresa que contribui para o desenvolvimento sustentável da Amazônia desde 1946, há mais de 7 décadas. Tecendo oportunidade de emprego e renda à população obidense. Movimentando a economia local e protegendo a comunidade, mantendo a floresta em pé. Nossa unidade industrial é equipada com tecnologia de ponta, certificada como a FSSC 22000. Produzindo em alto padrão de segurança alimentar e proteção ao meio ambiente. A Caiba também valoriza os pequenos produtores e adquire seus produtos pelo melhor preço. Amigo produtor, negocie sua produção regional de castanha do Pará, cumaru, copaíba e andiroba com os amigos da Caiba. Companhia Agroindustrial do Baixo Amazonas. Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo da música? Então siga a Rádio Atalaia nas redes sociais. Por lá você encontra conteúdos exclusivos, novidades dos artistas, bastidores da programação e muito mais. Acesse nosso site www.radioatalaiafm.com e acompanhe as notícias e novidades do mundo da música. Fique ligado nos lançamentos, nos sucessos do momento e em tudo que acontece na nossa emissora. Rádio Atalaia FM 90.5, no coração da Amazônia. A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008. No programa de hoje, obras de compositores franceses interpretadas por Charles Munch, conduzindo a Orquestra Sinfônica de Boston. Gravação de valor histórico, remasterizada para CD a raio laser pela BMG Ariola. A obra inicial é a Sinfonia número 3, opus 78, com órgão, de Camille Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns é um compositor que, à metade do século XX, está a consagrar, a redescobrir. Porque Camille Saint-Saëns é um mestre na elaboração musical. Alguns críticos dizem que ele não alcança a genialidade, que lhe falta a chispa da genialidade. Crítica, aliás, improcedente, porque os críticos querem sempre encontrar a genialidade e a importância de uma obra não está na genialidade, está na qualidade. E Camille Saint-Saëns é um dos mais refinados compositores franceses. Por que a segunda metade do século XX o redescobre? Por causa do som estereofônico, que lhe deu a oportunidade de ser conhecidos os timbres, os matizes, as cores interiores de sua orquestração. Ao tempo do disco monoaural, não havia a possibilidade de se distinguir praticamente nada a não ser a harmonia leve, a melodia, claro, a harmonia e algum contraponto. Com o estereofônico, a coloração, os timbres, as cores orquestrais vêm à tona. Isso fica muito claro na absolutamente genial, esta sim, condução do maestro Charles Munch. Estas gravações foram feitas no ano de 1956 e agora remasterizadas. Uma interpretação notável. O detalhe da Sinfonia com órgão, de Camille Saint-Saëns, a número 3, não é que o órgão seja solista, o órgão é instrumento acompanhante, como o piano. Ele aparece em dois dos movimentos da Sinfonia. Aparece de modo discreto, mas bem presente, e fica de fundo em várias passagens. A Sinfonia número 3, de Camille Saint-Saëns, tem os seus quatro movimentos ligados 2 a 2, Allegro, mais o Andante, Scherzo e o Finale. O órgão participa do Andante no segundo movimento e do Finale no último movimento. Vale ouvir, sobretudo, repito, a clareza tímbrica, a beleza da construção musical desta Sinfonia número 3, opus 78, com órgão, de Camille Saint-Saëns, que vamos ouvir nos próximos 34 minutos e 30 segundos com a Orquestra Sinfônica de Boston, sob a regência de Charles Munch, com Berge Jamkochian ao órgão. Thank you.

Ouvimos a Sinfonia número 3, Opus 78, com órgão, de Camille Saint-Saëns, em interpretação da Sinfônica de Boston, sob a regência de Charles Munck, ao órgão Berge Jamkosia. Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres. Caiba Indústria e Comércio é sinônimo de empresa que contribui para o desenvolvimento sustentável da Amazônia desde 1946, há mais de 7 décadas, tecendo oportunidade de emprego e renda à população obidense, movimentando a economia local e protegendo a comunidade, mantendo a floresta em pé. Nossa unidade industrial é equipada com tecnologia de ponta, certificada com a FSSC 22.000. Produzindo em alto padrão de segurança alimentar e proteção ao meio ambiente. A Caiba também valoriza os pequenos produtores e adquire seus produtos pelo melhor preço. Amigo produtor, negocie sua produção regional de castanha do Pará, cumaru, copaíba e andiroba com os amigos da Caiba. Companhia Agroindustrial do Baixo Amazonas. Você sabia que agora pode levar a energia contagiante da Rádio Atalaia FM onde quer que esteja através dos dispositivos Alexa? Basta um comando de voz para ter acesso a uma vasta programação musical e vozes cativantes dos nossos locutores favoritos. Basta dizer, Alexa, tocar Rádio Atalaia FM 90.5 e escute a magia acontecer. E para uma experiência mais personalizada, temos uma skill exclusiva para contas brasileiras. Diga, Alexa, tocar Rádio Atalaia FM de Óbidos e desfrute de uma qualidade de som excepcional. Rádio Atalaia FM 90.5, em todo lugar. Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008. Os mesmos intérpretes e a segura condução de Charles Munck nesse disco recuperado pela BMG Ariola e remasterizado em CD raio laser é de uma obra de um compositor francês praticamente deste século, porque nasceu em 1890, tinha 10 anos quando passamos para o século 20, e morreu em 1962, Jacques Ibert. Jacques Ibert é um compositor francês não muito conhecido no século XX, autor de algumas obras, como Um Divertimento para Orquestra de Câmara, um concerto muito bonito para flauta e orquestra, e algumas outras obras pequenas, um concerto para violoncelos, instrumentos de sopro, um concertino de câmara. Mas a sua obra mais conhecida, pelo menos em termos de gravações, é uma que se refere a viagens de Jacques Ibert. Se chama Escalas. Escalas porque seriam escalas que o navio fez em vários portos. A primeira escala é Roma, Palermo, e o andamento é calmo. A segunda escala é misteriosa, é feita na Tunísia, em Tunis. E a outra escala é animada, é uma escala feita na cidade de Valência, na Espanha. O tempo nos permitirá ouvir as duas últimas escalas. A primeira que vamos ouvir, que é a segunda na ordem da obra, é a de Tunis, da cidade de Tunis. O andamento é moderado, porém bastante ritmado. É uma peça muito breve, de 2 minutos e 41 segundos. A brevidade, porém, não impede que todo o tecido, todo o desenho, toda a pintura orquestral muito bem elaborada, delicadamente elaborada na orquestração por Jacques Hubert, esteja presente nessa obra. E a segunda, que ouviremos logo em seguida, tem a duração de 6 minutos e 4 segundos, é bastante espanhola. Ela reflete muito da alma espanhola e tem um contraste muito bonito pela evocação de uma Espanha inundada de luz, mas ao mesmo tempo sofrida, meditativa, como é, aliás, a Espanha. Ouçamos então duas das escalas do compositor francês Jacques Hubert, em gravação de 1956, recuperada pela BMG Ariola, eram gravações originalmente da RCA Victor, para CD a raio laser. Orquestra Sinfônica de Boston, sob a regência de Charles Munch, e a duração total será de 8 minutos e 45 segundos. Ouvimos duas das escalas de Jacques Gibert, as escalas em Tunis, com o nome de Nefta, uma melodia árabe, e em seguida logo Valência, a terceira escala, uma melodia de caráter representativo da música brilhante da Espanha.

90.5. 23 horas e 14 minutos. A todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem, e tendo coração vazio, vivo assim a dar psiu, sabia brincar também. Psiu, perguntando por meu bem, e tendo coração vazio, vivo assim a dar psiu, sabia brincar também. Tu que anda pelo mundo, tu que tanto já voou, tu que fala aos passarinhos, alivia minha dor. Tem pena de da manga rosa, quero o gosto e o sumo, melão maduro, sabuti, joá, jabuticaba, teu olhar noturno, beijo travoso de um bucajá, pele macia, é carne de caju, saliva doce, doce mel, mel de urussu, linda morena, fruta de vestemporana, caldo de cana, caiana, vem me desfrutar. Linda morena, fruta de vestemporana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, oi, oi, oi. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, oi, oi, oi. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Oh, Sua chegada com a fuga de uma ilha, tanto engorda quanto mata, feito desgosto de filha. Cobre vales, revolta as águas dos rios. Quem tentar seguir seu rastro se perderá no caminho, na pureza de um limão ou na solidão do espinho. O cio vence o cansaço, e o coração de quem ama fica faltando um pedaço, que nem a lua minguando, que nem o meu nos seus braços. Coração da Amazônia, você ouve Rádio Atalaia FM 90.5. 23:25.